velho. E aí, meu? Tá me ouvindo agora? Tá. Ô, menino, responde aí, meu. Não, calma. Ou então, tem dois Marcelos no chat, deixa eu falar. O Marcelo, Marcelo com dois L's, eu tô falando com o Marcelo Gomes, mas seja bem-vindo ao nosso ensaio, tá? Aqui é o ensaio da banda Calypso, ok? Meu nome é Joelma, tá? Ok? Two, three, four. Na-na-na-na-na-na. Marcelo.